pistas de 30 graus por umas 15 milhas. Gente, tá livre. Alasca Golf Kilo, chama controle Ilhéus, frequência 1201. 1201, tem um bom dia, um bom serviço, senhor. Bom dia, senhor. Salvador, bom dia. Gol 1804, cruza 180 Sentinel Hotel. Bom dia, Gol 1804, identifique, desça via chegada aí, pitch. Ajuste no 0 no 4 em Salvador. Via chegada e pitch 1 no 0 no 4 e solicita após liberação, prosseguindo RNAV da 28. Após e pitch, seu voo será Vitor 363 para a final da 28 RNAV. Ok, então após e pitch, Sierra Vitor 363. Aracaju, Tango. Jamie Aracaju, 203. Sim, senhor. Do Serra Vitor 363, boa noite, 04. Zero 04, final, torre 18-6. 18-6, sim, chamada torre. Controle Salvador, bom dia, 1-7 no 5, passou no 9-0 para 1-5-0, informação Juliette. 7 no 5, identifique. Deixa via chegada em pitch, ajuste no 0 no 4. E pitch no 0 no 4, solicito o GPS da 28, por favor. Após pitch, se avita 363 para a final 28 no 7 no 5. Reporte na final. E pitch 363, obrigado. Bom dia, gol 1804. 1804, prossiga. Ok, final da 28, a 1,5 milha do Serra Vitor 364. Alistando. 7, confirma como recebe a torre. Alto e claro. É já avistado. Pouso autorizado, pista 28, vento 330 graus, 04 nós, ajustando 0,14, gol 1804. Ok, centro livre, pouso na 28, 1804. Salvador, muito bom dia, gol 1897, cruzando 1907. 897, identifique, dessa via e pitch, ajuste no 0-4. Via e pitch, 1-0-4, obrigado. Bom dia, Salvador, gol 1607, vai livrar 19 para 150, informação Júlia, a Índia. B07, identificação, desce via IPIT, número 3 na aproximação, ajuste no 0-4. Via IPIT, via chegada IPIT.